A Rádio EMAP apresenta Ciência no Esporte. Ai, ai, ai, eu tô com dor de barriga, tá doendo muito. O que podemos fazer? Ai, vou no banheiro, tô fraquinho, fraquinho. Nossa, ele tá até amarelo. Você precisa de ajuda? Mas o que você estava fazendo? Ai, eu só tava brincando de bola desde cedo. Aqui, nessa quadra aberta, no sol? Sei, mas tá muito quente. Você bebeu bastante água? Ih, nem me lembrei. Ai, ai, preciso ir no banheiro. É, eu acho que ele tá passando mal mesmo. O que será que ele tem? Ah, já sei, já fiquei assim lá na praia. Mas e aí? Eu estava destratada, precisando de muita água no corpo. Ah, engraçado. Como é que você sabe isso tudo? Ah, eu perguntei à professora. O que você fez? Ah, eu fiquei quietinha, tomando só um tal de soro. Um negócio estranho que minha mãe fez pra mim. Que negócio é esse? Ah, eu já tomei isso também. Ah, é uma mistura de açúcar e sal. Ah, e tem na água. É isso mesmo. E o coloquinho, será que ficou melhor? Vamos ver? Vamos! Cuidado, galerinha. Se for fazer exercícios físicos no dia quente, não deixe de beber muita água. Antes, durante e depois da atividade. Até mais! Hoje nós falamos sobre desidratação. No próximo programa, nós vamos falar sobre a importância do sono. É isso aí! Ciência no Esporte, um programa da Rádio EMAP, a rádio que educa. A Rádio EMAP apresentou Ciência no Esporte.